que é a única apresentação do Bloco Pop. O último dia de carnaval, nós vamos estar aqui novamente às 6 horas, 6 e meia, passando tudo para você, tudo que vai estar acontecendo na Vila Avenida São Miguel. A melhor empresa do Brasil, comemorando os seus 100 anos de atividade. A jornada coordenada, vai estar com o seu parecer sobre essa aula, que está aqui agora, você, a bateria do Bloco 92, está se apresentando, cumprimentando ao pessoal da Tempa, para a mais igual a todos. Lacombe, fiquei feliz, vizinho, o amigo também, que essa cadeia se encontra, a cadeia do turismo, realmente volte a pensar nisso, pense realmente nisso. Veja você, que agora está passando nós também aqui, uma homenagem muito séria, que é aos cassinos antigos, aquilo que já houve no Brasil, está representado aqui por esse bloco que deveria realmente ter na história de samba. Nós estamos vendo ali o trem de ouro, o panete de ouro, revivendo aos cassinos antigos, com o cassino da Urca. Nós temos a possibilidade de uma série, inclusive, na Globo, que mostrava realmente que foi os cassinos do Brasil. Isso acabou, mas hoje está sendo revivido aqui e pela fora, nesse bloco, que realmente deveria ser uma escola de samba, estaria pronto para fazer uma escola de samba, e vou dizer mais, para os melhores de Minas Gerais. Sabe amanhã, bola de samba, bola de samba. lembrar o seguinte, que o Bloco Azul perdeu o plano. Se não concorre mais, o Bloco Azul começou a...